Paz do Senhor aos irmãos que estão nos ouvindo na rádio, né? Engraçado, a gente chega aqui na rádio como se tivesse uma câmera aqui, né, pra gente. A gente fala com a rádio como se tivesse uma câmera, né? Mas eu sei que você está nos ouvindo, já tá bom, né? O pessoal da rádio aí, Deus abençoe. Seria bom, né, Luiz, ter uma câmera aqui, a gente está lá do outro lado, legal. Abra a Bíblia de vocês lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 10, lá no versículo 12. Amém, igreja? Já achou? 1 Coríntios 10, no versículo 12. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Portanto, aquele que pensa que está de pé, melhor te cuidar para que não caia. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Amém? É só isso aí. Pode fechar a Bíblia. Quero que você feche a Bíblia, porque eu quero que você me acompanhe nessa pregação. Eu não sei quanto a você, mas muitos hoje, dentro da igreja, eu espero que com você não esteja acontecendo isso, mas muitos dentro da igreja estão cansados, né? Muitos estão desanimados, muitos estão fracos na fé, muitos estão deixando de lado aquilo que aprendeu, e aquilo que vai aprender também quando chega na igreja, também não aprende nada. Um cansaço espiritual, um cansaço físico, um cansaço do dia a dia, e o pior de tudo isso é o cansaço espiritual. O cansaço físico, muitas das vezes nós descansamos, tiramos uma sonequinha, tiramos um dia de folga, uma férias, e se recompõe. Mas o cansaço espiritual, ele vem trazer para a tua vida dias amargos. Ele vem trazer para a tua vida uma frieza perante as coisas do Senhor, e vem te afastar das coisas do Senhor. Eu espero que com você não esteja acontecendo assim. Eu espero que com você, você esteja realmente quente, que você esteja forte na presença de Deus. Eu espero que você esteja realmente, todos os dias, cada vez mais forte. Amém? Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Existe um cansaço espiritual no qual ele nos afasta das coisas do Senhor, da presença do Senhor. Esse cansaço muitas vezes nos leva a não querer vir à igreja. Muitas das vezes ele nos dá um desânimo até mesmo de comparecer a alguma reunião que foi dada pelo pastor. Olha, preciso falar com os irmãos, ele não quer comparecer. O cansaço espiritual muitas das vezes ele faz você se afastar até das orações. Você que tinha um costume de orar todos os dias quando acorda, quando se levanta. Um costume que realmente é do cristão, é necessário isso para a tua vida. Você levantar a orar, agradecer a Deus aquele dia. O cansaço que vem da pessoa, ele costuma afastar o desejo até da oração. Um costume, às vezes, que você tinha de vir à igreja nas quartas, aos domingos, nos dias de oração na sexta. Isso vai afastando, esse cansaço espiritual vai nos afastando de uma certa forma, que quando você vê, você ainda acha que está tudo bem, que você não está cansado, que está tudo bem. É só um momento que você não quer mesmo participar daquela reunião, não quer mesmo participar daquela oração. Mas não é, se você sente isso, se você tem este momento, se passa isso pela tua vida, você está com um cansaço espiritual. Você está cansado às vezes. Um conflito às vezes espiritual. O que seria isso? Aquele momento que você, até mesmo a tua esposa fala, vamos orar? Ah, não, vai orar você. Ou teu esposo te chama para orar. Aí você fala, não, vai você orar, amor. Ora por mim também. Começa assim, né? Ora por mim também. Ou um irmão te chama na oração, né? Vamos orar? Ô, irmão, tô com você. Ora lá por nós. Isso é um esfriamento, vai esfriando. Eu tava, lembrei agora, conversando nesse momento aqui, eu lembrei de uma irmãzinha, foi comprar um violão comigo. Ela foi comprar o violão, comprou o violão, falou assim, só um minutinho, você pode orar comigo? Puxa vida, a loja cheia, lá, aquele movimento sábado, né? Chega o movimento, pode orar comigo? Sim, posso, vamos lá no fundo, chamei o esposo dela, vamos comigo, por favor, vamos lá, morei com ela e tal. Poxa, mas naquele momento eu poderia dizer não. Ela já estava cheia, e eu senti que era necessário, ela precisava de oração. E essa fuga que a gente tem muitas vezes de fugir, de correr das responsabilidades que Deus nos dá, se torna cansaço, um momento de cansaço. E eu espero que você não esteja assim. Eu espero que você esteja firme, forte, porque quando tua esposa te chama para orar, você vai orar com ela. Quando a igreja te chama para orar, você vai orar. Observa bem, se você é muito fácil discernir quando você está realmente cansado espiritualmente. É quando começam as reuniões. É quando o pastor te convida no jejum, da oração, na semana, e você passa, não, o João já faz isso, o Hugo já faz, né, o Luiz já faz, o outro faz, mas você não quer fazer. Mas eu quero que lembrar você que antes você fazia, até então você fazia isso, você vinha aos cultos, você vinha à casa de Deus sempre, você participava de todas as reuniões, você participava de todos os momentos que Deus te chamava, você participava sim. Se você não está assim, meu irmão, isso se chama cansaço espiritual. E você precisa de ânimo novamente. E você precisa novamente de estar de novo ativa nas coisas do Senhor. Você precisa estar sim, voltar com fôlego de novo para as coisas de Deus. Porque senão você cai, irmão. E quando você cair, é difícil levantar. Por isso que nós lemos agora, primeiro Coríntios, cuide para que não caia, se você está de pé. E este cansaço espiritual não está só na tua vida, na minha vida, está na vida de muitos que estão dentro da igreja. E muitas das vezes eles não aceitam e não entendem, não compreendem esse cansaço. Quando ajunta o cansaço, uma pessoa que buscava Deus sempre, uma pessoa que sempre esteve na presença de Deus. Lembra quando você reunia teus amigos? Vamos sair de sábado para a represa e vamos cantar louvores na represa? É, vamos evangelizar. Você lembra quando você fazia isso? E você não faz mais? Isso aí, na verdade, é um conflito que você tem entre você e as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, ela não deixa você se afastar dela. Você quer cada dia mais estar na presença de Deus. Você quer cada dia mais fazer, se aproximar do Senhor. E quando você procura cada dia mais correr das coisas do Senhor, você está entrando cada vez mais, se aproximando nas coisas do mundo. Se aproximando, se filtrando cada dia mais. E isso automaticamente vai entrando no teu coração, as coisas, as malícias deste mundo, as maldades deste mundo, as coisas ruins deste mundo, vai tomando conta da tua vida, e quando você menos vê, você já está afastado do Senhor. Mesmo dentro da igreja, mesmo sentado neste banco, você está afastado do Senhor. E quando nos afastamos do Senhor, o inimigo, ele sabe, ele está atento, ele está pertinho de te devorar. Isso é a palavra de Deus que fala. Ele quer te devorar, certo? Eu peço a Deus a todos os dias, eu oro, eu quero passar para a igreja, eu não quero falar isso para me engrandecer, mas eu quero passar isso para a igreja como, como um ensinamento para que você possa fazer isso na tua vida, porque isso faz bem para a minha vida, e isso me deixa na presença de Deus, isso me afasta das coisas do mundo. Eu quero te deixar algo para você, que você podia fazer isso também. Eu tenho uma mania, já falei uma vez na igreja, eu falo novamente, eu tenho uma mania de orar pelo menos 5 vezes ao dia. Meu irmão, não estou aqui para me exaltar, aqui a glória é do Senhor, é de Deus, amém? A glória é para o Senhor. Mas eu quero falar isso para você, que eu quero incentivar você a fazer isso. Eu quero persuadir você a fazer isso. Porque isso vai ser bom para a tua vida. Isso vai ser bom para o teu crescimento espiritual. E esse crescimento não vai te afastar do Senhor. Não vai te esfriar. Amém, igreja? Eu quero que você faça. Eu tenho mania de orar. Quando eu acordo, eu oro, agradeço ao Senhor, peço pela vida da minha esposa, a vida dos meus filhos. No horário de almoço, eu tenho por mania de orar, não importa onde eu estou, eu oro, agradeço aquela refeição, mas aquele momento da refeição é um motivo que eu tenho para orar e falar com Deus. Não é somente pela comida, talvez as pessoas que estão ao redor estão pensando, poxa, aquele rapaz, ele gosta de agradecer a comida. Não é, porque é um momento que eu tenho, que eu sobrou ali, já que eu vou agradecer o alimento, eu quero conversar com Deus, eu quero falar só um minutinho com Ele. E naquele momento eu fecho meus olhos e sinto que o Senhor está me ouvindo e o Senhor está naquele lugar comigo. Na hora de ir embora, na hora que eu vou sair da loja, todo mundo já foi embora, e quando às vezes ficam lá, perdido lá, ficam andando para lá e para cá, eu peço licença só um minutinho. Eu vou lá orar novamente, agradecer ao Senhor aquele dia, agradecer aquele trabalho, os meus clientes que passaram por aquela porta, aquela duplicata que foi paga, mas aquele momento de novo eu tenho com Deus. Mais um momento com o Senhor eu tenho. Se você fazer isso, não, eu vou fazer isso por todas as vezes no dia, você não consegue. Se você não dá um checkmate de momentos, não, agora é hora de ir embora, eu vou agradecer. Agora é hora de acordar, eu vou orar. Agora eu vou almoçar, eu vou fazer. E na hora de dormir, a mesma coisa. E na hora de jantar, a mesma coisa. Eu peguei por regras na minha vida. E isso me faz o quê? Melhor do que você? Não, irmão. Não me faz nem um pouquinho melhor do que você. Mas me faz sim sentir a presença de Deus todos este momento. Que eu quero que você também sinta. Eu quero que você também participe disso comigo. Não que eu seja melhor. Mas eu quero que você participe do melhor. Amém, igreja? Eu quero que você também desfruta disso comigo, mas só assim, se você não buscar, se você não der um passo, não vai acontecer. Você tem que fazer. E isso também me ajuda a ficar de pé, porque quando nos esfriamos espiritualmente, é isso que acontece. Quando um irmão chama, quando acontece uma situação, observa bem. Quando você busca a Deus perante o dia, durante o dia, quando você tem momentos com o Senhor durante o dia, você há uma ligação entre você e Deus. Olha que maravilha! Você tem uma ligação com Deus de manhã, na hora do almoço, 6 horas da tarde, na janta e na hora de dormir. Meu irmão, você está ligado com o Senhor. Não é uma apenas, ó, peraí, não vá também lá, obrigado, não. O momento que você, que eu estou querendo passar para a igreja aqui, é esse momento. Eu quero dizer que aquele segundo, você fecha os teus olhos e sinta a presença dEle. Sinta ela. Isso te ajuda, sabe que hora, irmão? Naquele momento você está dentro do teu carro dirigindo, um rapaz cruza a tua frente e o teu sangue sobe e você já... Mas você tem uma ligação. Você é calmo. Você fica mais calmo. Você tem um ligamento entre você e Deus constante. Não é somente de domingo aqui na igreja. Onde que todos nós sentimos a presença de Deus. Essa presença tem que ser contínua na nossa vida. Tem que ser realmente durante o dia, durante os dias em nossa vida. Estava ontem, eu não lembro que situação aconteceu, mas veio na minha mente, eu falei, poxa, Senhor, isso é bom, isso é grande. Eu estava lembrando, quando nós nascemos, que nem tem essas crianças do Luiz, tem o Isaac, essas crianças, é como nós. A diferença de nós, é que nós esquecemos, às vezes, do Pai. A diferença é que nós esquecemos da presença do Senhor. Essas crianças, elas estão ligadas ao Pai. A única hora que eles estão longe do Pai é a hora que elas estão na escola. O Pai está trabalhando, a mãe está trabalhando. Mas elas são ligadas ao Pai. Elas não esquecem do Pai e da mãe delas. Uma criança não esquece. Começa a esquecer depois dos 10, 12 anos, né? Aí começa a andar com as perninhas delas, aí é complicado. mas elas são ligadas, e nós temos que ter essa ligação com Deus também, porque somos crianças perante ao Senhor. Amém? Amém, igreja? Estava lembrando também de uma situação, eu falei, Senhor, quando nascemos, nós nascemos com o pecado. Há um pecado que está em nós, que ele, você tem que lutar contra ele. E quando nós nascemos, ele já vem com, não lembro quem é o pastor que falou que ele vem já com um presente, né? Com uma garantia que você tem ele, não tem jeito, né? Ele está ali com você. E quando você nasce, que esse pecado está com você, ele começa a desenvolver na tua vida. Conforme vai crescendo, mesmo uma criança, ela vai também recebendo, ele vai crescendo, o pecado vai crescendo na vida dele. E se você, que é pai, que é mãe, não cuidar, tudo que ele se alimentar, tudo que ele se alimentar de pecados que o mundo entrega aí fora, ele vai alimentar. E muitas das vezes o pai, a responsabilidade do pai e da mãe, alimentar essa criança, não só com a papinha, porque eu tenho certeza que eu fiz isso com meus filhos, você dá uma papinha boa para o teu filho, você dá um alimento bom para o teu filho, eu tenho certeza que com teu filhinho de um ano de idade, você não dá Coca-Cola para ele tomar todos os dias, porque você sabe que a Coca-Cola faz mal até para você, nós sabemos disso. Você não dá um hambúrguer grande, um x-tudo para o teu filho comer de 2 anos, porque sabe que vai fazer mal para ele. E quando nós nos alimentamos das coisas de Deus, nós precisamos alimentar elas também. Essa célula da criança, essas células que estão em nós, que é o pecado, ela se alimenta daquilo que o mundo nos dá lá fora, ela vai crescendo dentro de nós a cada dia que passamos. E cada dia que nós crescemos, uma criança, tudo aquilo que nós temos, nós passamos para elas. Cada dia que passa, uma criança também se alimenta do pecado. E quando menos você vê, você é um adulto cheio do pecado. Dentro da igreja, a única diferença nossa, dessa célula que age em nós, que se chama pecado, é uma célula que cresce em nós, que nos leva para a destruição. A única diferença que faz em nós, quando crescemos, que nós temos uma célula que chama Jesus em nós. E que essa célula, quando entra em nossa vida, nos mostra outro caminho. Nos mostra um caminho do amor, da paz, do perdão. Nos mostra o caminho da sinceridade, da fidelidade. Quando desenvolvemos essa célula em nós, do pecado. Quando desenvolvemos essa célula, ela vem já para nos destruir, desarmar o ser humano. Mas quando conhecemos a célula que chama Jesus, que está no teu sangue, está no meu sangue hoje, aí muda. Este é o alimento que nós precisamos para a nossa vida. Este alimento que é Jesus, que é o conhecimento da palavra. Que bom que Jesus morreu naquela cruz. Eu falo que Jesus morreu naquela cruz, que aquele sangue caiu na terra e aquela célula espalhou pela terra. Não, eu estou falando literalmente de célula agora. Que aquela célula venha para o teu sangue, para o meu sangue, me fazer reconhecer o que é Deus, reconhecer o que realmente é o Espírito Santo. Até então não havia isso, o único homem que conheceu realmente, alguns profetas reconheceu a Deus naquele, lá atrás, alguns homens, Elias, Davi, Moisés, havia conhecido esse momento que você conhece de Deus. Alguns homens, podemos dizer 10, 12, se nós for buscar aí, talvez 20, né, João? Você que é um grande leitor aí da Bíblia, entendeu? Talvez uns 20 profetas aí, né, Luiz? Né? Por aí, né? Isso que você conhece, esse amor que você sente, esse respeito que você tem pelo próximo, esse amor que você tem, ele não pode esfriar. Não pode, porque ele está em você. E quando você esfria, aí começa aquela célula que faz mal para a gente agir na tua vida. Eu falo isso que realmente é o que acontece. Quando estamos frio, quando estamos espiritualmente abalados, existe esse conflito entre você e o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que a carne, ela milita, ela luta contra o Espírito. E cada dia que você passa, eu sei que você faz isso, eu sei que você luta para sobreviver a cada dia para as coisas do Senhor. Não é só nós. Este conflito espiritual, quando nós temos, quando somos abalados, Entendeu? Nós temos que voltar atrás, reconhecer que Deus é Deus, que Jesus deu a vida dele por nós, reconhecer que ele está na frente, deixar para trás, voltar ao que nós fazíamos antes. Se deixamos de orar, começamos a orar novamente. Se deixamos de participar, voltamos a participar. Se deixamos de fazer, começamos a fazer novamente. Se está frio, procure se esquentar novamente na presença de Deus. Não estou aqui querendo julgar você, não estou aqui querendo te dizer que você está assim. Eu estou querendo dizer se isso está acontecendo na tua vida. Quero dizer que não é só com você, amém? Tem pessoas que estão passando por isso, e teve homens e mulheres que passou por isso. E homens grandes, né? Vou citar aqui alguns. Se andar com Jesus, você anda, você está andando na igreja, você está andando com o Senhor. Já não está fácil. Você imagina sem o Senhor Jesus. Homens que andaram ao lado com Jesus, como Judas andou. Davi, olha, Davi, Judas, Elias. Elias passou por um momento também de frieza espiritual. Elias tinha acabado de destruir 400 homens, profetas de Baal, né? É isso, né, Luiz? Tinha acabado, num momento depois, num outro dia, ele entra num esfriamento. Se esfriou. Fica com medo. Eu não sei, a gente não pode julgar Elias, vai saber o que passou lá. Mas ele, pelo menos aos nossos olhos, é o que aconteceu. Ele se esfria. Ele entra num conflito espiritual totalmente. Se não é Jesus, se não é Deus, ir lá falar com ele, ó, vem aqui, ô, para com isso, eu estou contigo. Judas andou do lado do Senhor Jesus, do lado, e num exato momento traiu o Senhor. É isso que nos leva ao afastamento de Deus. Ó, vamos dizer, vamos comparar com Judas aqui. Judas caminhava com Jesus, nós caminhamos com Jesus, amém? O que nos afasta do Senhor é a nossa frieza. Judas estava andando lado a lado com ele, mas era um homem frio, não conhecia o amor de Jesus, e nós não podemos deixar esse amor de Jesus esfriar em nossas vidas. Judas caiu, ele fez o que fez e perdeu a sua vida, perdeu a sua salvação. E se nós formos por esse caminho, também perderemos a nossa salvação. Moisés, no momento também de... Moisés foi algo mais complicado. Eu acho que aquele momento, né, a Bíblia cita porque ele bateu forte lá na pedra, né, e ele não entrou em Canaã, ele não entrou na terra prometida. Mas foi um momento, aquele exato momento que ele não poderia ter se esfriado. Ele entrou num conflito entre ele mesmo e as coisas de Deus. É o que acontece com a gente quando nos afastamos de Deus. Como Davi. Davi, segundo o coração, de que adianta eu vim aqui louvar o Senhor todos os domingos, participar, fazer. Mas se eu deixar o meu coração se esfriar, num momento só, o inimigo vai tomar conta dele. E este momento, ele é fatal nas nossas vidas. Neste momento, ele é fatal para nos destruir. E muitas das vezes, quando a pessoa se afasta, deixa se esfriar, quando há esse conflito entre ele e as coisas de Deus, muitas vezes ele não consegue ter a humildade, ter o discernimento, de pedir perdão a Deus, de abaixar com a cabeça e voltar nas coisas do Senhor. Ele frequenta as coisas do Senhor, ele vai à casa de Deus, mas sempre o coração está duro, sempre o coração está gelado. A igreja inteira se manifesta, o Espírito Santo vem, cura um, liberta o outro, levanta o outro. Uns não são curados, outros não são libertos, mas ele sente a presença de Deus e não quer sair da presença de Deus. Mesmo que não recebeu a cura, mesmo que ele não foi libertado, ele está ali sentindo a presença de Deus naquele momento. E outros são libertados e outros são curados. Mas aquele que está na igreja, que está frio, que está afastado do Senhor, ele não sente nem isso e nem aquilo. Ele só sente uma frieza dentro dele. E pior, ele não acha que isso é verdade. Ele não acredita nisso, ele acha que está tudo bem com ele, que os outros é que são malucos, que os outros é que estão cheios de coisas. Ele acha que ele está tão certo, ele já ficou tão afastado do Senhor, da presença de Deus, que o Espírito Santo está tocado no, do lado do irmão dele. Se ele relaxa o irmão dele, é capaz de cair duro no chão desmaiado. Ele tem até medo de relar. A frieza nos afasta de Deus. E para nos colocar perante Deus cada dia, se você não buscar o Senhor todos os momentos da tua vida, todos os dias da tua vida, isso vai acontecer. Não basta só nós chegarmos à igreja aos domingos. Não basta só estar à igreja. Basta você ter uma ligação com Deus. Não é só aqui, meu irmão. Não é só aqui. A frieza, ela vem devagarzinho. Ela vem lenta. Ela te convence. Ela convence que você, sabe, está certo. Quanto tempo faz, irmão? Quanto tempo faz que o Espírito Santo não toca em você? Não me responda. Só você responde para você mesmo. Quanto tempo faz que o Espírito Santo não consegue tirar uma lágrima de você? Não estou te julgando, por favor. Nós estamos aqui conversando. Quanto tempo faz que o Espírito Santo, você não ressente aquela presença do Espírito Santo na tua vida? Eu preciso chorar para ter a presença do Espírito Santo? Ah, meu irmão, quando você sente a presença do Espírito Santo, não tem como você não chorar. Você não precisa chorar para mostrar para o teu irmão, sabe? Nem que for uma lagriminha desce, velho, porque é lá dentro, mexe dentro de você. Sabe por que mexe? Porque está mudando, está transformando, está trabalhando, está fazendo uma construção nova dentro dessa casa. Está mudando. Quanto tempo faz que você não sente isso? Frieza espiritual, conflito entre você e o Espírito, entre você e o Espírito Santo de Deus. Homens que nós comentamos aqui até agora sobre Elias, Moisés, Judas não teve esse privilégio, mas Elias, Moisés, Davi, tem mais, Jonas, né? Jonas também, quem sabe a história de Jonas? Todos conhecem a história de Jonas? Jonas também. Jonas entrou num momento, né, que não queria, acabou indo, né, mas resolveu, tá lá. Esses homens tiveram algo de presente para nossas vidas, principalmente Davi, vou colocar Davi aqui. Principalmente Davi, e você pode fazer igual. Esses homens tiveram um momento de afastamento do Senhor, afastou da presença de Deus. E quando você afasta da presença de Deus, não tem outro caminho, meu irmão. É a frieza espiritual. Mas só que tem algo de bom. Tem algo de bom que você pode fazer para você mesmo. Mudar os teus caminhos. Mudar o teu dia a dia. Para que amanhã, quando você acordar, fale, eu vou orar. Quando der meio-dia, você tem vergonha de orar às vezes em certos lugares? Vá ao banheiro, vá em qualquer lugar, ore. Ore durante o dia, 6 horas da tarde, vai agradecer a Deus porque você teve um trabalho, que você acabou o teu dia, você trabalhou, ore, vai dormir, ore. Meu irmão, eu estou te dizendo isso porque se eu faço isso na minha vida, ela é outra coisa quando eu faço, quando eu comecei a fazer. Eu procuro estar em ligação com Deus, não pense aqui, eu não estou querendo aqui dizer que eu não sou um pecador, sou um pecador sim, mas consigo lutar contra o pecado. Através disso eu consigo lutar contra o pecado todos os dias. Porque se eu não fizer isso, meu irmão, eu estou acabado, estou frio. Agora estou falando de mim. Estou falando de mim. Se eu não fizer, eu sou uma outra pessoa. Se você não precisa e consegue ficar firme, glória a Deus pela tua vida. Se você realmente é um homem de Deus firme nas coisas do Senhor, e que realmente o pecado não te toca e você, ele não te controla, glória a Deus pela tua vida. Mas quando temos essa fragilidade de que o inimigo pode nos tocar, eu sou veaco, eu fico esperto, eu quero orar todos os dias, peguei como regra na minha vida. E eu oro, não importa onde eu estou, pode estar quem for do meu lado, eu oro, agradeço, estou ali. E aquele momento eu tenho com o Senhor é uma ligação entre eu e Deus. Porque assim eu me fortaleço. Cada dia que passa eu estou mais forte, cada dia que passa eu procuro mais, porque eu quero estar forte. Se eu não faço, eu sei que eu vou ficar mais fraco. Mas tem algo de bom que eu ia dizer para você. Davi, ele cometeu um pecado muito grande. Além dele cometer um adultério, ele tirou a vida de um outro irmão. Foi um esfriamento nele. Ele se esfriou, foi um momento que ele ficou assim, eu estou bem, eu estou forte, eu vou aos domingos na igreja, eu participo dos cultos, eu faço louvor, quando lá canta aquele louvor, lá eu bato palma, eu pulo. Davi estava dessa forma, eu estou bem com Deus, eu estou firme, que não preciso nem orar mais. Eu não preciso me preocupar mais, estou ótimo, estou firme. Ele amava Deus como você ama. Ele respeitava o próximo como você ama. Até os olhos dele desviar para um outro caminho. Até ele não ver o amor do próximo. Até ele começar a achar que ele estava certo, que ele era o rei. Até ele achar que realmente Deus estava do lado dele e que ele estava firme e pronto. E cometeu um pecado muito grave. Um pecado que o afastou de vez da presença de Deus. Um pecado que realmente nos afasta do Senhor. É o pecado que nos afasta do Senhor. E eu sei que você, igreja, talvez não esteja assim. Eu sei que você que está ouvindo a rádio, talvez não esteja assim. Mas o que eu quero dizer para você é que você nunca fique assim. Amém? Eu quero que você nunca chegue a ficar assim. Que essa frieza não toma conta do teu coração. Que quando você estiver louvando, o Espírito Santo realmente de Deus toca no teu coração, venha falar com você, que haja uma mudança na tua vida, que haja uma transformação, que haja uma cura. É o que eu peço, que isso não aconteça com você. Mas se você estiver assim, mas se você estiver nessa situação na qual eu falei, eu orava antes, eu gostava de participar, não participo mais, eu gostava tanto de me reunir, não faço mais reuniões, eu vinha com gosto, o pastor chamava e eu estava, vamos evangelizar e eu ia, eu não sou mais assim. Se você estiver desse jeito, irmão, eu peço para você pedir a Deus que tire essa frieza do teu coração, porque essa frieza vai te levar onde Davi caiu, vai levar onde Judas caiu. Mas Davi, uma coisa que você tem, essa aqui é a chave, amém? Presta atenção, amém, igreja? Certo? Essa é a chave. Davi tinha algo que você tem. Davi tinha algo que você tem, mesmo que você tiver frio, mesmo na frieza que Davi estava, ele tinha algo que você também tem, e você pode fazer a mesma coisa que Davi fez. Davi tinha um amor por Deus muito grande. Davi amava a Deus. Diferente dos outros, diferente de Judas, Davi rasgou a sua roupa. O que eu fiz? Eu pequei. Eu errei. Me perdoa, Senhor. Longe de estar, longe do teu espírito. Eu não quero estar longe da tua presença, é o que Davi falava. Ele clamou, me tira tudo. Me tira o reino, me tira a minha vida, me tira tudo. Mas Davi falava assim, mas não me tire da tua presença. Não me afasta da tua presença, não me afasta do teu espírito. É o que Davi fez. Ele reconheceu o esfriamento na vida dele. Ele reconheceu o pecado que dominou ele. Ele reconheceu que ele estava afastado da presença de Deus. Reconheceu em tempo diferente de muitos que não reconhece. Que continua frios, diferente de muitos que não estão nem aí para a palavra de Deus. Ele reconheceu que não podia ficar longe do Senhor. Ele reconheceu que não podia ficar sem a presença. Aquilo que nós sentimos aqui hoje no começo do culto, Davi reconheceu que não podia ficar sem aquilo. Amém? Amém. Davi reconheceu. E o que nós temos que fazer é isso que eu trouxe para você, esse que é a chave. Você tem que reconhecer que você não pode ficar sem a presença do Espírito Santo. Que você sem a presença do Espírito Santo, você não é nada. Você é só mais um que entra nessa igreja, senta nesse banco, bate palma e grita aleluia. Sem a presença do Espírito Santo, é como uma árvore sem vida, sem dar frutos. Sem a presença do Espírito Santo, você não tem alegria. Davi reconheceu isso na carne, na dor. Mas o bom de Davi, que ele reconheceu e voltou atrás. Mentira, tudo. Davi perdeu tudo. Davi perdeu. Ele reconheceu. Não é teu caso, irmão. Não é o teu pecado. Não é o pecado que ele cometeu. Eu espero que não. Mas se for, reconheça que você não pode ficar longe da presença do Espírito Santo. Davi, ele fez diferente. Ele nos ensinou que essa frieza espiritual, a única forma de nos afastar dela é com a presença do Espírito Santo. Amém? E que você pode fazer isso. Se isso está acontecendo com você, se isso aconteceu com você, peça ao Espírito Santo que esteja na tua vida. Peça ao Espírito Santo que realmente fale com você. Reconheça o teu erro. Reconheça, não pense não, poxa não, está tudo certo, eu sou assim mesmo, é o meu jeito de ser. Não tem jeito, igreja. Não tem jeito de ser tocado pelo Espírito Santo e você não dobrar seus joelhos. Não tem jeito de você ser tocado pelo Espírito Santo e não descer uma lágrima, não tem jeito. Pode até não descer essa lágrima aí, ela pode até engasgar a palavra, mas ela vem. Quando o Espírito Santo toca em você, é diferente. Se você não teve esse gostinho ainda, irmão, é necessário que você tenha. É preciso ter. Porque é essa diferença, é isso que nos faz diferente lá de fora. A presença de Deus em nossas vidas. O perdão, o amor ao próximo, a diferença de você querer partir para a briga, partir para a ignorância, não perdoar, essa é a diferença que nos faz a presença do Espírito Santo. Reconhecer, só isso, reconheça a presença do Espírito Santo. Reconheça, fala, Senhor, realmente eu ando desse jeito, eu não sinto mais vontade disso, não sinto mais vontade daquilo, estou afastando-me cada dia mais. Reconheça, fale com Deus, reconheça você e Ele, só vocês dois, há um particular entre vocês. Faça como Davi, me tira tudo, Senhor, mas não me tire da Tua presença, não me tire Teu Espírito. Davi não se importou de perder um reinado, porque reconheceu que ele estava errado. Ele reconheceu o erro na vida dele. A frieza nos afasta de Deus. O achômetro, né? O termômetro do achômetro, eu estou certo, eu estou bem, eu estou bom, eu sou assim mesmo. Meu irmão, sinta a presença do Espírito Santo na tua vida. Quando nós começamos o culto, quando os louvores foram entoados, o Espírito Santo estava aqui agindo. O Espírito Santo agiu na minha vida, agiu na tua vida, tenho certeza. É isso que não pode afastar de nós. Não é o pecado. Não é o cansaço, não é o irmão, não é a irmã, não é a esposa, não é a esposa que pode nos afastar da presença de Deus. Não podemos permitir isso em nossa vida. Amém, igreja? Não podemos permitir o afastamento do Espírito Santo. Quando você sentir o que eu estou querendo te passar, o Espírito Santo é tão bom. É diferente. É diferente de você só estar aqui. Só estar aqui já é bom. Não é bom, igreja? Só de vir à casa do Pai já é bom. Agora imagina eu ir na casa do Luiz Fernando. Na casa do João. Na casa do Hugo. Da Maria. Da minha sogra. Imagina eu ir lá e ter uma mesa gostosa. Pudim, dizer que eu gosto de pudim. Nossa! E eu não desfrutar daquilo. Hã? Só de estar com essas pessoas, para mim já é um prazer. Eu vou lá no João. O João faz aquele pudim, aquela comida gostosa, mas eu chego numa hora, hein? Ele não me convidou. Eu cheguei lá por chegar. Né? Na casa de Deus você é convidado todos os dias. Mas imagina eu chegar lá e aquele pudim ele fez para a sogra dele, ninguém pode pôr a mão. Na sogra ninguém põe a mão. Mas eu chego lá, porque eu sou bem-vindo lá, Ele gosta da minha presença, eu gosto da presença dele, mas eu não posso pegar naquele pudim. Já pensou? Que tristeza. Não é diferente. Eu gosto de pudim. Quando vocês me chamam para ir na tua casa, faz pudim. Não é diferente. Você vem à casa do Pai porque Ele tem prazer em te receber. Não é diferente de você sair da tua casa, ou cansado, ou frio, do jeito que estiver. Não é diferente de você chegar aqui, porque a tua presença nesse lugar é um prazer para Deus. O teu estar aqui, só de você estar no teu coração, lá na tua casa, bater aquele momento de Deus já se alegra de você estar vindo para a casa dele. Mas não é diferente de você chegar aqui e não receber o Espírito Santo, de não sentir a presença do Espírito Santo. Não é diferente de você ir à casa do João, ver o pudim e não comer o pudim. Não é diferente você entrar aqui e não sentir a diferença que faz o Espírito Santo na tua vida. E ele faz a mudança. Ele muda o teu comportamento. Ele muda o teu pensar. Se você ainda não mudou, se você é desse jeito mesmo, eu sou assim mesmo, meu irmão, você não conheceu o Espírito Santo ainda. Se você é desse tipo, eu sou assim, gosto de mim do jeito que eu sou, você não conheceu o Espírito Santo ainda. Eu nasci assim, gosta de mim quem gostar, você não conheceu o Espírito Santo ainda. Porque se você não sabe amar o teu próximo, se você não sabe perdoar o teu próximo, se você fala mal do teu próximo, se você olha pro teu próximo com os olhos ruins, você não conhece o Espírito Santo. Você tem entrado aqui e se alimentado só de coisas fracas. Não foi coisas fortes. Você ouviu a palavra, louvou a Deus, amou a Deus aqui dentro, mas não sentiu a presença do Espírito Santo, não teve uma mudança na tua vida. Eu mudei quando eu conheci o Espírito Santo. Eu era de um jeito, não abria mão do meu jeito, eu era assim. Eu sou assim, gostem de mim assim, baixinho invocado. Imagina eu sem Cristo. Falar do jeito que eu falo. Cabelinho. Não, brincadeira, não existe isso. Era o apelido. Conhecia Cristo, eu conheci o Espírito Santo. Eu lembro, João, o Luiz, quando eu conheci o Espírito Santo. Vou contar rapidinho, amém? Tô acabando. Deixa eu ver. Tô acabando. É, tô acabando. O pastor que fala isso, tô brincando. Quando ele fala tá acabando, falta mais uns 10 versículos ainda. Eu conheci o Espírito Santo, sabe que jeito? Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele anda a teu lado. Amém? Só que você tem que conhecê-lo. Ele anda com você. Isso é o Espírito Santo. Entendeu? É uma alegria. É um sorriso. É esse amor. Só existe amor entre eu e ele aqui agora. Ó. Só existe paz entre eu e ele. Isso é Espírito Santo. Não tem outra coisa melhor. Eu conheci o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, no momento em que um pastor estava pregando lá na Metodista. Eu achava que o achômetro era tudo em mim. Eu lembro que eu julgava aquele pastor, muitas vezes eu julgava aquele pastor. Eu não gostava de ouvir ele pregar. Ele gritava, nossa, ele me irritava, ele gritava demais. Quando eu falava que ele ia na igreja, eu não ia. Pastor João, ou é Paulo? Paulo, pastor Paulo, aqui da Nunes, Jardim Nunes. Eu não suportava ele pregar. É ele ser chamado para pregar e dava uma desculpinha para não ir na igreja. Mas eu conheci o Espírito Santo naquele dia, uma vez que ele não me falaram que ele ia e ele foi. Aí eu fui. Eu lembro até hoje. Tava aquele. Ele gritava, ele pregava, ele falava alto, e gritava, e que ele estava me irritando, e que ele estava me. Sabe? Eu falando, gente do céu, não precisa gritar, não precisa disso. Realmente não precisa, cada um prega do jeito que quiser, mas era o jeito dele pregar. Né? Hoje eu respeito, antes eu não respeitava, mas hoje eu respeito, porque eu conheci o Espírito Santo. E quando você conhece o Espírito Santo, tudo muda na tua vida. Você começa a enxergar as coisas diferente, né? E eu lembro que ele estava lá, gritando. E eu lembro que eu fixei os olhos nele. A igreja estava toda lá, eu totalmente rebelde, sentado, a igreja em pé. Eu duro, eu sentadão lá, e ele lá. No momento de oração dele... Eu lembro que ele estava falando muito alto, a igreja inteira em pé, todo mundo em unção, só eu lá no chão. Bem unção era, que não sabia que era aquilo lá. Achava que era unção. Eu estava lá, cabeça baixa, como se eu estivesse em unção. cabeça baixa. E eu lembro que eu olhei, ergui a cabeça, olhei para ele. E eu lembro da palavra, naquele momento ele pegou e fez assim. E na hora que ele bateu a mão num pilar que tinha lá, quem conhece a igreja metodista, lembra que tinha um pilar, né, no meio ali. Ele bateu a mão assim no pilar, naquele momento eu abri os meus olhos. Falei, Senhor, eu preciso disso. Eu olhei para os meus lados. Eu falei, eu preciso disso. Só eu que não? Se isso é o Espírito Santo, então eu quero. Se isso é o Espírito Santo, só eu que não tenho. Só eu que não tenho. Eu estava só julgando. Eu entrei dentro daquela igreja, eu entrava dentro da igreja. Fazia 6 meses que eu estava na igreja. Eu só sabia julgar. Só sabia falar, de apontar dedo. Não precisava gritar. Esse pastor não precisa vir na igreja. A pastora Edna pregando está bom. Eu só sabia julgar, julgar, julgar. Mas eu via que a igreja tinha algo que eu não tinha. As pessoas que estavam ao meu lado tinham algo que eu não tinha. Elas choravam, eu não chorava. O erro estava em mim. A frieza estava em mim. Eu que estava afastado daquilo. E eu lembro quando ele bateu na mão na parede e falou assim, eu quero isso para mim. Foi, parece que foi um encontro, eu e o Espírito Santo. Naquele dia, tudo mudou na minha vida. Tudo mudou. Aquilo que eu achava, deixei de achar. Tudo mudou. E não pode ser diferente com a tua vida. Se você, estou terminando, se você está assim na igreja, se você está frio, se a frieza espiritual, esse conflito entre você e Deus, entre o Espírito de Deus está acontecendo, feche teus olhos, sinta a presença de Deus, deixa Ele. Talvez você não consiga hoje, mas quando estiver, você sabe, você é um frequentador da igreja há muitos anos. Você sabe quando o Espírito Santo está nesse lugar. Você sabe quando Ele está agindo. Peça a Ele, vem até mim também. Eu quero isso também. Abra o teu coração, não seja tão duro. Amoleça. Volte. Volte a fazer o que você fazia para as coisas do Senhor. Volte a orar. Volte a fazer as suas orações como você fazia antes. Isso vai te atraindo para a presença de Deus cada dia mais. E quando você menos espera, você está com o Espírito Santo te transformando, te radiando. Amém, igreja?